Nosso tema de hoje é a conexão com a Mãe Terra. E eu peço licença para falar sobre as mães. Como foi dito na oração, então, na abertura, amanhã é o Dia das Mães. E mais do que um dia comemorativo, é um dia de celebração. Celebração porque nós reconhecemos a importância das mães na vida de todos nós. Muitas de vocês aqui presentes são mães, mas também são filhas. Então, se situam nessa dualidade do sentimento que receberam das suas mães e naquilo que fazem pelos seus filhos. E até nós falávamos hoje, né? E eu falei antes do programa, a gente falava basicamente sobre as mães. Como é importante quando nós passamos... Nós não, vocês passam para o lado de ser mãe, porque daí todo aquele ensinamento que vocês receberam, eles vêm à tona e se manifestam. Hoje, numa coluna, no jornal da Bruna Lombardi, ela abordava o tema mãe também, e ela dizia, na sua experiência, que é tudo novo, quando se... torna-se mãe, porque não se sabe como fazer, não se sabe o que fazer, não se sabe se todo aquele amor depositado, ele vai ser também reconhecido e devolvido. Então, são muitas expectativas. Mas ela diz também que no primeiro olhar para o seu filho, para o seu bebê, e no primeiro olhar que ela recebe dele, ela percebe que tudo passa a fazer sentido. Nós, na posição de pais, temos até uma certa inveja das mães, porque a conexão de vocês com os filhos, ela é muito mais forte do que a nossa. A nossa precisa ter muito trabalho para tentar chegar um pouco perto dessa cumplicidade que existe entre a mãe e os filhos. E através dessa pequena inveja que eu disse... Nem seria o termo, né? Mas a gente começa a reconhecer também o nosso passado. Porque para nós também vem à tona toda aquela gama de informações que nos foi projetada quando pequenos. Então, a beleza dessa atitude, não existem palavras para conseguir definir e mensurar o que significa. Cada vez que surge uma frase, parece que nova, sobre mãe, ela nos emociona, nos impressiona pelo fato de ser nova, mas ela nunca contém tudo aquilo que ela precisaria conter. Por mais que se fale, sempre ficam coisas a serem ditas. Na questão espiritual, entrando um pouco, nós sabemos do processo da reencarnação, já falamos várias vezes, da necessidade e de que nascemos na família em que precisávamos nascer, junto com as pessoas pelas quais nós precisávamos estar juntos. Mas dentre dessas, uma é de suma importância, que é a mãe. Porque... mesmo nos casos onde existem separações por os vários motivos, aquele ser humano, aquele espírito, ele pelo menos ele nos forneceu o corpo, nos deu parte dessa vida. No mínimo isso. Então, quando se fala, no mínimo nós temos que ter gratidão por essa questão, a questão de vir a nascer. Quem tem a graça de conseguir ter uma vida longa ao lado de sua mãe, consegue absorver muito mais do que isso. Consegue ter a direção para a sua vida. Porque, de novo, voltando ao processo reencarnatório, como que se define quem vai ser a sua mãe? Um espírito capaz de te dar tudo aquilo que tu precisa para desenvolver as tuas capacidades, corrigir as tuas tendências ainda erradas e seguir em frente. Quando nós, ou quando vocês se tornam pais e mães, sempre vem à mente, no contato com os filhos, aquelas informações recebidas. Às vezes, muito tempo depois, nós conseguimos ter um entendimento, aquele entendimento que nunca foi falado, mas da vida e das dificuldades que essas pessoas passaram para fazer com que nós possamos nos tornar também aquilo que elas almejaram para nós, a dita felicidade. Nós não temos noção do quanto de si foi dado. É muito mais do que a questão física, né? É muito mais. Quando se fala de amor, e o Evangelho, ele nos traz muito essa palavra à tona, porque é a grande necessidade que nós temos, aprender a amar. Quando se fala de amor, o amor mais próximo desse é o amor de mãe. Porque ela esquece de si em muitos momentos da sua vida, para dar ao seu filho ou aos seus filhos aquilo que ela acredita ser o melhor. Tem um trecho pequeno de um livro Boa Nova, em que Jesus, ele conversando com Pedro, ele diz o seguinte com referência a isso: a mulher recebe a sagrada missão da vida para a redenção da humanidade inteira. E pelo seu sentimento de ternura e humildade, será o roteiro para a iluminação do mundo. Então, olha o que ele está querendo nos dizer, né? A missão sagrada da redenção do mundo. Porque esse processo contínuo de vida vem através das mães. E só elas são capazes desse feito de iluminar o mundo. Hoje, até no momento espírita que nós escutávamos, tinha uma última frase que dizia que enquanto houverem mães, o mundo tem esperança. Parece forte, mas é verdade, né? Porque quem é que nos criou a todos nós? Quem é que nos deu quase tudo da nossa formação? Quando a gente pensa, é a mãe. Então, nada mais justo do que nós fazermos amanhã um dia realmente de celebração, de reconhecimento, de percebermos a importância dela na nossa vida. Quando nós entramos em questões, não só físicas, mas emocionais, psíquicas e espirituais, nós conseguimos compreender quanto nós estamos ligados, o quanto nós devemos do que somos a essas criaturas incríveis. Então, terminando, um feliz Dia das Mães a todas vocês e a todos que vão amanhã encontrar suas mães ou que não possam encontrar, mas que vão de coração se ligarem a elas, ou pelo pensamento, pelo desejo. Então, um feliz Dia das Mães a todos.